Saudações internet, eu sou o Marcos Mortati, do Contra, e morrendo literalmente com esse calor. Aqui é a Laura Giordani e eu sou contra como funciona o clima aqui em Porto Alegre. Pois é, com essas declarações de ódio, né? Antes disso eu vou explicar. Eu não sei como é no resto do país, mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tá abafado porque vai chover. Então, enquanto não chove, tá abafado. Mas daí chove, daí fica abafado porque vai chover de novo. Pois bem, pelo menos vocês têm uma esperança. Aqui está calor. Por que está calor? Está de noite e está calor como se dia fosse. Aqui também tá quente, mas eu não vou tentar comprar o meu sofrimento ao pessoal de Paraná pra cima. Cara, tá terrível aqui. E há quem se junte à praia, quem se junta na praia pra bater palmas pro sol se pondo. Eu me juntaria com uma galera pra vaiar o sol, pra ver se não volta mais, sabe? Eu não posso falar muita coisa, porque uma das atrações turísticas de Porto Alegre é o pôr do sol no Guaíba, só que às vezes que eu fui lá e ninguém aplaudiu nada. Sim, mas o sol não tenta assassinar vocês. É terrível. Vamos aos nossos recados. Estamos iniciando o ano de 2015, refeitos depois das férias, refeitos depois das festas. O que você ganhou de Natal, Gopanum? Ah, eu ganhei um livro muito bonito sobre vinhos. Eu me presenteei com O Herdeiro do Império em português, então é a primeira vez que eu vou lê-lo em português. Ah, comprei mais dois joguinhos na Steam. Tá bom, meu Natal foi feliz. Muito feliz, pelo jeito. Uhum, quem não gosta de ganhar presente? É, todo mundo gosta. O que você ganhou de presente? Eu ganhei um Totodile de pelúcia. Oh, fofo. Sempre quis um Totodile de pelúcia. Sempre quis. Eu ganhei algumas camisetas. Me dei uma bolsa nova. Não é Roberto Brito, não, né? Não. Eu comprei numa loja americana e pedi pra entregarem aqui. Olha aí. E meu irmão mais novo me deu um jogo. Ah, que maneiro. Qual jogo? Pokémon Alpha Sapphire. Achei pra quem gosta de Pokémon. E vai encarecer, porque era inteiro embora do Brasil. Infelizmente, mas eu moro perto do Uruguai. Então, umas 6 horas de viagem pra até o Uruguai e compro lá. Não paga imposto, né? Não pago, a não ser que eu queira declarar, mas... Mas nada declarou. É, eles têm um limite de... Quando você vai fazer compras nessas free shops, eles geralmente têm um limite de compras. Esse limite geralmente é $200, então... Não aumentou pra 500, o governo não aumentou? Não teve uma coisa dessa? Bem, eu não tenho $500 pra gastar, então... então não se preocupe. É, mas toda vez que eu fui pro Uruguai, porque, pra quem não sabe, eu estudava em Pelotas, eu terminei... É, o pessoal não sabe, Marcos, eu terminei a faculdade. Terminou essa grande etapa da vida. É, em breve será minha formatura, eu serei uma licenciada em História, então você, ouvinte, pode ter o azar de me ter como professora. Olha aí, eu também sou licenciado pleno em História. Bem, mas eu decidi continuar na faculdade, muito em breve eu vou retornar aos meus estudos. Bacharelato, né? Bacharelado, depois vou pro mestrado. Olha aí, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia todos os licenciados são plenos, né? Sim, são. Ah, porque o meu diploma, tudo bem, é um pouquinho mais antigo. O diploma é de 2001. Tá lá, licenciado pleno em História. Eles... A ver que tinha licença... Ah, lembrei. Tinha licenciatura curta. Existia outro tipo de... Eram três tipos de curso. Bacharelado, a licenciatura plena e a licenciatura curta. Que era, acho que era menos tempo de didática e pedagogia e tal. Essas coisas super úteis, né? Bem, eu fiz 4 anos de faculdade e acho que umas 8 matérias de licenciatura, então. É, não, eu fiz isso, mas eu me lembro que eu comprimi as coisas. Eu fiz mais... Como é que se diz? Eu fiz o máximo de disciplinas por período. Então eu consegui terminar em 7 períodos ao invés de 8. Consegui fazer... Não sei se com mais qualidade, mas eu consegui fazer mais rápido. Porque eu queria pegar um concurso público que tinha aqui no Rio de Janeiro, qual o cargo até hoje, né? E pra poder passar sem pedir adiamento de posse, porque eu ainda não estaria formado. Eu preferi me formar pressa. Então eu comprimi os créditos. Hoje se chamam créditos, né? É, acho que é. Eu preferi comprimir os créditos. Cada universidade tem uma denominação. Por exemplo, a faculdade onde meus irmãos estudam, que também é federal, as matérias são cadeiras e as notas são de AF. Sim, eu acho que se chamava cadeira, porque outro dia eu tava falando assim, porque eu fiz 2 cadeiras de antropologia e tal, não sei o que, acho que era cadeira. Mas... Bom, tecnicamente eu fiz 2 cadeiras de antropologia, porque eu estudei antropologia e fiz arqueologia 1, na introdução à arqueologia. Que legal, a gente tem que passar algumas repassar algumas coisas aos nossos ouvintes, que é o nosso e-mail contracastcontato@gmail.com para todos os recados que você queira nos passar. E caso você esteja nos ouvindo pelo feed, nós temos uma página chamada Facebook.com/facecontracast. Uhum. Você pode curtir lá, pode comentar. Olha, a gente, toda vez que alguém coloca um comentário, seja no blog, seja no e-mail, seja no Facebook, uhum, e adicione alguma coisa ao que nós dizemos na pauta, nós falamos. E vocês, sim, não precisam se preocupar em comentar um programa anterior, porque caso qualquer coisa, vocês podem comentar a curiosidade no blog, na postagem do Contracast. Não, no Contracast Voz Atual, porque a gente vai ler de qualquer forma. Sim, é. Se acrescentar, muito provavelmente a gente vai ler. É, você deve agora acompanhar com mais cuidado o nosso blog, que é o contracast.wordpress.com, que nós vamos começar a publicar partes inéditas de nossos contos. Tanto a Laura, né? Conta aí. Bem, eu tenho... Quem já deu uma olhada, eu tenho um espaço meu chamado Toca da Laura. Uhum. Lá eu tenho 3 postagens. Eu tenho o prólogo e o primeiro capítulo da minha história, uhum, Reino do Sol. E eu tenho um conto chamado Ruína. Isso. O que aconteceu? Eu comecei a postar lá, mas apesar de eu ter continuado escrevendo, não foi num ritmo bom, porque eu tava último ano de faculdade, essas merdas. E tal, né? Tal. Estágio. E agora o que vai acontecer? Agora eu vou... Eu não posso garantir que datas eu vou postar, mas eu vou voltar a postar. Olha, talvez, aí. Talvez histórias inéditas, talvez só o Reino do Sol, vamos ver. Então, olha, acompanhem. É, tá saindo do forno o 6º episódio do Fim do Início, mais Aventuras do Arquivista. Quem reparou, eu republiquei o capítulo 5. Eu dei uma enxugada em algumas coisas que estavam desnecessárias e tal, e republiquei. E em breve vai sair do forno o 6º capítulo do Fim do Início. Enquanto isso, olha, Pedro está com vergonha de escrever. Se vocês ouvintes apoiam Pedro colocar as histórias dele, eu vou escrever no Facebook. É like para as histórias do Pedro. Se vocês quiserem, deem um likezinho lá. É, incentivar o nosso querido escritor também. Por isso, cadê o Pedro? O Pedro, ele está no interior do Maranhão em visita familiar. Ou seja, são as férias Griswold do Pedro, né? Eu consigo falar com ele, devido ao sinal de internet de lá. Eu consigo falar com ele pelo WhatsApp pelo menos uma vez por dia e tal. Então ele estava às voltas hoje com as notas do Enem. Ele, né, até... ele vai se dar bem. O Enem foi muito mais fácil do que todos os vestibulares que eu fiz. Olha. Sério, eu tirei boa nota. Eu tirei 700 e pouco em matemática. Eu sou horrível em matemática. Ah, não diga isso. Todos são bons em matemática. Não, os números me odeiam. Eu posso estar andando na rua a qualquer instante, dei uma gangue de números furiosos, vai me jogar num beco e vai me dar uma surra. Números complexos. mais algum recado? Twitter está para ser reativado, né? Talvez pelas minhas mãos, talvez pelas mãos da Laura. Em talvez breve, ambas. Talvez pelas mãos do Pedro, ainda não sabemos, mas será reativado com os mesmos comentários cretinos de sempre. E hoje vamos falar sobre Lilyhammer. Uma série que nós já comentamos aqui, não? Sim, comentamos algumas vezes, né? Não precisa desligar agora o programa, porque é sem spoiler. Eu e o Marcos, nós fizemos essa pauta juntos, e nós fizemos de um jeito que nós não demos nada atacado ao enredo, porque é boa, e tem umas coisas que você tem que ver, não tem como a gente explicar o que aconteceu, você tem que ver como é que os personagens lidam, o tipo de situação que acontece, é muito bom. Sim, foi uma série que eu descobri de bobeira, quando eu tava naquele mês de degustação do Netflix, então são 3 temporadas, tá, é uma série norueguesa, certo? Na verdade, trabalham juntos, né? Americanos e noruegueses. Não, é uma série puramente norueguesa. Os atores, alguns atores, aliás, só o Steven Zahn e mais outros 2 são americanos mesmo. É, provavelmente quem aparece diz que é americano, né? É, ela é da... Ela, originalmente, antes de ser da Netflix, ela é do canal NRK1, da Noruega. Se eu não me engano, ela é estatal. Se eu não me engano, tá? O país mais rico do mundo também tem estatais, gente. Sim, sim. É uma curiosidade, ela bateu um recorde norueguês de 998 mil espectadores, o que corresponde a quinto da população da Noruega. Isso se eu lembro de uma coisa de frações, é que quanto menor o número da fração, maior é ela. Menor o número de baixo. É. Isso. Denominador. Denominador. E a isso chamou a atenção da Netflix, que passou a colocar dinheiro. Então você vai ver, por exemplo, um salto de qualidade de produção entre a primeira temporada e as outras, tá? Mas a primeira continua muito boa. A gente só vai falar da primeira temporada nesse episódio. Por quê? Ora, porque a gente quer ter mais chances de falar sobre Lillehammer. O Pedro também tá assistindo, né? Ele tá assistindo. Então a gente teve que tirar eles de hoje do programa, por questão de data e por questão do Pedro estar... E pelo Pedro tá sendo mantido refém pela família dele no Maranhão. Isso. Eu não quero estar na pele do Pedro, porque o Maranhão é Nordeste. O Nordeste é muito quente. Não, aqui já tá quente para cacete. Imagina, eu não quero nem saber lá. Eu vou citar o meu irmão agora. Como pode uma cidade no sul do Brasil, a região mais fria desse país, ser tão quente? Microclima. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem bairros que a diferença, por exemplo, aqui eu tô num bairro que tá uma temperatura X. Tem outros bairros que estão X mais 10 e tem bairros que estão X menos 10. Aqui também deve ser por conta do Guaíba, aquele rio enorme que parece um lago. Ela é escrita por Steve Van Zandt, que é o Silvio. Ela é escrita e ele é o principal personagem, né? O Steve Van Zandt, que ele era o Silvio dos Sopranos. Quem não assistiu Sopranos, assiste. A gente não vai fazer um programa sobre Sopranos, porque é muito longo. Uhum. E existe vários podcasts que fizeram um programa sobre eles, então procura aí. Não, e também é impossível fazer sem spoiler. É, porque a Lillehammer a gente fez um esforço. Sopranos não dá, tem que ter spoiler. Também o Steve Van Zandt, ele é um músico que ele sempre tá abrindo pro grande amigo dele, o Bruce Springsteen. Não é pouca merda, não. É, pra vocês, isso não é spoiler algum, tá? Também não vou dizer. E o Bruce Springsteen aparece no último episódio da terceira temporada, da última temporada do Lillehammer. É uma pena que tenha sido o último, né? Porque eu não senti como se tivesse fechado tudo. Não, senti. Eu não. Ok. Vamos aos personagens, tá? Então a gente decidiu... A gente não falou da premissa da série. Ah, sim. Frank, The Fixer Tagliano, trabalha para uma família da máfia em Nova York, como Fixer, como diz o nome. É da família DeLucci. Sim, a família DeLucci. Antes de tudo, o que é um Fixer? Vamos explicar ele chamando a tradução que foi colocada do jeitinho, uhum, e chamando o Mr. Wolf de Pulp Fiction. Ele é um arranjador. Ele resolve problemas, ele dá um jeito nos seus problemas. Uhum. Então o trabalho dele é resolver problemas. Depois que o líder da família, que ele era o braço direito, morre... O pai do Aldo morre, né? O Aldo assume e trai ele. Sim, o Frank ele meio que avisa, dizendo que tem gente que quer a posição dele. E se o Aldo não tivesse assumido, ia ser o Frank. Uhum. Ele não fica chateado, porque o cara é super fiel, mas ele é traído. E qual a vingança dele? Ele denuncia os crimes do novo chefe, em troca de quando ele fosse enviado para o programa de proteção de testemunhas, ele fosse enviado para a cidade de Lillehammer, na Noruega. Que ele ficou impressionado porque assistiu às Olimpíadas de Inverno de 1994. Lillehammer é uma cidade entre pequeno e médio porte, e é super quieta. É bem pequena, né, para falar a verdade. Não, você dá uma olhada, não sei, no panorama não dá para ver se ela é pequena, porque tem muitas casas, tipo, não tem crescimento vertical em Lillehammer. Ela é até extensa, mas a população é até pequena. É uma cidade é uma cidade meio que rural, porque tem bastante fazenda ao redor também, né? Sim, muita fazenda de ovelha, de criação de gado, essas coisas. Né? Ele recebe o nome Giovanni Henriksen, mas ele adota o apelido Johnny. E o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer negócios da máfia. Então ele começa a instalar os negócios ilícitos dele na cidade, mas a diferença cultural é muito forte e a cidade é muito pequena. Não, e o que acontece? Não é nem a diferença de cidade pequena, é a diferença social entre Estados Unidos, Nova York, para ser mais preciso, né? Entre Nova York e a Noruega. A Noruega, assim como os outros países escandinavos, passou por um longo período de governos, como é que eu vou explicar, sociais-democratas. Passou por longos governos welfare state, estado de bem-estar social. Ou seja, é uma sociedade super evoluída, super humanista, vamos colocar assim, né? Muito humanista e, às vezes, na cabeça dele, com tendências socialistas. Comunistas, na verdade. Ele vive soltando falando, né? Malditos vermelhos. Malditos vermelhos. Então, por exemplo, até mesmo nós, brasileiros, se viajarmos pra lá, quem pensa assim que, Bolsa Família é um absurdo, o governo norueguês, ele é uma mãe, pai, avô e avó pro cidadão. Não quer dizer que eles não tenham problemas com o crime, é claro que eles têm, senão não seria polícia. Sim, eles têm o que eles têm ali é uma sociedade extremamente evoluída devido às práticas sociais, né, dos governos. E aí é um processo histórico que vem desde da Segunda Guerra Mundial na Escandinávia. Mas a gente não tá aqui pra fazer nerdcast histórico. Nerdcast? Não, a gente não faz nerdcast. Eu sinto falta das pautas históricas interessantes deles. sem fazer propaganda pra concorrência, mas vai lá, eles são referência. É, eles são, sem dúvida. A gente não tá aqui pra fazer podcast histórico. Aguarde que o próximo tema histórico é impressionante. É, sim, a gente deu esse panorama só pra ambientar vocês, né? Pra dar, por exemplo, o ministério deles de bem-estar social é o que tem mais funcionários, por exemplo. Ou seja, é aquele país... Sabe aquele tiroteio que teve na... Foi na Suécia ou foi na Finlândia? Aquele islâmico que... Islâmico não, aquele ultranacionalista que matou 11 pessoas com um rifle. Eu acho que foi na Suécia. Foi na Suécia. Se você vê a cela de prisão dele, é um apartamento muito melhor do que muitos apartamentos aqui no Brasil, por exemplo. Mas o que acontece geralmente nesses locais que é muito civilizado... Uhum. É que eles estão lá, só que eles não têm o que fazer, porque eles ficam isolados e eles podem fazer o que eles quiserem, que não seja legal dentro das celas. Acaba tendo um índice muito alto de suicídios em cárcere. Por quê? Porque eles não têm nada a fazer a não ser pensar no que eles fizeram de errado. E a solidão, a depressão é muito grande. É, eles têm muitas coisas ocupacionais. E você sabe que isso, essa coisa do suicídio em cárcere, foi até sanado e tal. Mas isso gerou um grande boato aqui não no Brasil, mas em termos de mundo, que os países nórdicos são os países campeões em suicídio, porque a população não tem problemas. Gente, isso é uma enorme mentira. Era a população carcerária que tinha um alto índice de suicídio. Eu consigo simpatizar um pouco com eles sobre a questão de clima, porque é estranho, porque a gente tava aqui reclamando do calor, mas lá é muito no norte, é muito perto do Círculo Ártico, então os dias eles têm pouquíssima duração. Uhum. No inverno eles chegam a ter só 3 horas de sol por dia, então é deprimente. É um local... É deprimente. Você nunca acordou triste num sábado gelado? Não. É claro, porque você é do Rio de Janeiro. É, eu acho ótimo. Eu acordei triste hoje porque tava um sol infeliz. E foi 16 horas de sol. Não, mas enfim, é um clima muito deprimente. Talvez. Mas é essa coisa de suicídio é controversa, muito controversa. Quem sabe assim se procede ou não, né? Então vamos pro Frank Tagliano. Uhum. Ou Johnny Exe, ex-mafioso, na verdade mafioso, mas não oficialmente, de acordo com a ficha dele. E empresário inserido no programa de proteção de testemunhas, se instala em Lillehammer, é o protagonista da série. Sim, não vamos... Apesar dele ser muito engraçado, ele tem falhas de caráter que hoje, né, a sociedade eticamente correta condenaria ele de primeira, certo? Mas vamos lembrar que ele é uma caricatura dentro de uma série de humor. Qual o objetivo da série? O objetivo da série não é fazer chacota com os imigrantes na Noruega, porque a Noruega recebe um monte de imigrantes. Sim. O objetivo da série é mostrar como é engraçado alguém que tá tão acostumado com o crime chegar num local que eles não chegam a ter problemas. Sim, que não tem motivos, então, né? Motivos pra alguém entrar na vida do crime. Então, o que acontece? Pra reforçar bastante isso, ao invés de colocar um brutamonte de 2 metros que gosta de bater em velhinhas, Uhum. Eles colocaram um cara mafioso com todos os trejeitos de um cara da máfia. Por exemplo, quando eu vi ele interpretando, eu notei que a personalidade do Frank era diferente da personalidade do Silvio. Mas não tem como não ver. Ele tava fazendo os mesmos trejeitos, mexendo da mesma forma, né, mesmo, cara amarrado. Vai muito do ator também. Ele, como eu, ele é descendente de calabreses. Então, mau humor é uma marca de calabreses e seus descendentes. É, e muita coisa nele, muito trejeito italiano nele, são exagerados também, porque ele é uma caricatura do mafioso tradicional. Mafioso americano. Exatamente. Então você vai ver nele marcas de machismo, você vai ver alguma racismo. Não digo racismo, marcas de xenofobia. É verdade que se ele não gosta de alguém, ele vai arranjar um motivo porque ele não gosta. Uhum. E esse motivo geralmente é xenofóbico ou racista. Às vezes até não. Mas dá pra ver que ele não gosta de ficar maltratando. Ele comenta, faz piada, mas ele não maltrata. Exatamente. No fundo, ele é gente boa. É, porque, veja só, ninguém é 100% bom, né? Vamos filosofar um pouco. Vamos todas as pessoas que conhecemos... pessoas que conhecemos, não existe pessoa 100% boazinha, nem 100% má. Todas são pessoas com nuances de coisas legais e coisas não tão legais. Ah, eu vou dar risada agora. Por quê? Tem um episódio de uma série que eu tô assistindo, The Librarians, que eles põem as mãos deles na massa da Discord. E tem uma personagem, uma matemática, que ela é super inteligente, super boazinha, super calma. E o que, que a massa da Discord já faz? Ela desperta o teu pior lado. Ela é maligna. É muito engraçado. É o pomo da Discord, né? É uma maçã dourada, ela é retratada. É o pomo da discórdia. É muito engraçado, porque ninguém é tão bom ou tão mal. Todos nós fazemos alguma coisa, algum ato, até no nosso dia a dia, que se demonstra alguma falha de caráter. Uhum. Não, sem dúvida. Quantos de vocês viram um pote lá na... Sabe aquelas salas com o conselheiro escolar? Uhum. Daí tem aquela conselheira legal que tem um pote de bala e tá escrito pegue só um. Quantos de vocês já pegaram dois? Eu já, mas essa galera de consultor... Enfim, eu não vou discorrer sobre isso. Não vou discorrer. Mas moral da história, isso aí foi abuso de bondade, da bondade. Eu também desconfio muito dessa bondade a toda prova, sabe? Sempre desconfiei muito, mas isso aí é filosofar para outro... Bom, eu hoje a gente vai passar por aqui, deixando o meu seguinte recado. Eu só vou ser chata, ser má com vocês, se vocês me derem um motivo muito forte para isso. Uhum. Turguay, Lien, né, é o braço direito e alívio cômico da série. Era um cara... dos alívios cômicos. Não, acho que ali todos são, né? Mas ele é o inocente, o bobão, né? É, ele com o Frank, ou o Johnny, porque ele passa mais tempo na série sendo chamado de Johnny do que. Então é oficialmente o nome do personagem é Johnny. Ele conheceu o Turguay quando tava procurando um emprego. E ficaram amigos na hora. Sim, vale lembrar que o Turguay, ele vivia, sabava disso, ele vivia de ajuda do governo. Ele pegava, ele tinha o seguinte, aspas, golpe dele era ficar um mês no emprego, um mínimo, acho que não, eram 2 meses no emprego, que era o mínimo pra você ter direito a indenizações e ajuda, né? Bolsas do governo. Ele ficava 2 meses, se machucava, ou quebrava um braço, alguma coisa assim. Ou fingia que se machucava. Saía e ficava 6 meses pegando o seguro-desemprego pra depois pegar outro emprego. E ele vivia disso, né? Ele vive disso. Ou seja, é alguém que não é muito afim. Ele é ingênuo, mas ele tem aquela coisa do vagabundo também. Ele abusou de um sistema de forma não terrível, porque ele era útil durante 2 meses. Pelo menos isso. O irmão dele, né, o Roar Lien. É o irmão Turguay, nunca falam se é mais velho ou mais novo, mas são irmãos. São irmãos. Não, o Turguay é mais velho. O Turguay é mais velho. É mais velho. Ele é outro nível cômico, ele é taxista, uhum. Ele é motorista do contrabando de bebidas, do Johnny, e é o primeiro local que ele interagiu em Lillehammer. Ele interagiu com outros noruegueses no caminho de Oslo, a Lili Hammer. Mas, uhum, mas o Roar foi o primeiro que, a primeira pessoa que ele falou com a Lili Hammer. Não, em Pugno. Ele primeiro a interagir foi com o pai da Sigrid. Ah, é? Ele foi o primeiro. É, mas mesmo assim, foi uma troca de olhar. O primeiro diálogo foi com o Roar. É porque, né, o Johnny chega em Lili Hammer, precisa de um táxi pra levar até a casa nova dele. Isso. Antes eu vou explicar esse lance do contrabando de bebidas. O que acontece? O Johnny, ele abre um bar em Lillehammer. Uhum. É o serviço oficial dele. Ele é dono de um bar que funciona como uma casa noturna. É, mas vamos lembrar que boa parte da primeira temporada é ele tentando abrir esse bar. Ele não abre assim de bate-ponto. Primeiro e segundo episódio é ele abrindo o bar. Sim, ele tentando achar um meio, né, de abrir o bar. E, gente, bebida é caro. É, sem dúvida. Então, postos. O que acontece? Ele faz contrabando pra não pagar imposto. Vamos lembrar que a carga tributária nos países nórdicos é grande. Olha aí, pra quem critica o nosso Brasil varonil. É, mas a diferença é que eles têm muito mais retorno. Sem dúvida. Tanto, pensem tanto nisso que na eles próxima estão no lista. Primeiro mundo, a gente tá no terceiro. Bom, eu não vou explicar porque não é bem assim que funciona. Não é questão econômica de primeiro ou terceiro mundo. Não, é questão de aproveitamento de recursos. É sim. Falei primeiro mundo de condições sociais, né? De IDH, por assim dizer, né? Do que a gente. Vale lembrar que eles são... A Noruega é o primeiro país em condições de desenvolvimento humano. É o país mais rico do mundo. E nós somos o 68º, se não me engano. Infelizmente, né? É, a gente vai chegar lá. Um dia a gente chega lá. Sigrid Raul. Sim, que ela é o interesse amoroso. E mais um tarde tempo, a namorada. Né? É, e ela vira namorada do Ioni, como ela chama, né? Ioni. É, porque... Gente, nas linguagens mais nórdicas... O Jota não tem o som como a gente fala, porque isso vem do latim. Como a língua deles não vem do latim, uhum, eles chamam o Jota de Ion, Dio. De, então, meus amigos, quando não forem ver os Vingadores ou o Thor, é Mjolnir, tá? E no Skyrim não é Jarl, é Jarl. E não é Sonja, é Sonia. Eu sei, calma, tem toda uma questão cultural aí. Eu sei que é Sonja. E eu chamo de Sonja porque é um clássico chamá-la de Sonja, assim como chamar X-Men de X-Men. Eu sei que é X-Men. Eu sei que é Sonja, mas eu chamo por questões locais, tá? Você podia ter roubado meu bordão nessa hora. O quê? Eu falo como eu quiser? Eu falo do jeito que eu quero. Ah, não. Eu explico. Uhum. Bom, ela trabalha como professora de norueguês. Uhum. Como a gente comentou antes, o Johnny, ele ajudou o pai dela quando ele tava indo de Oslo pra... Spoiler. Tá chegando perto de um spoiler. Não, relaxa, não vou falar mais nada. Ele deu uma ajudadinha, mostrando que ele é gente boa, e deu uma troca de olhares, aquela química Zapt. Isso, né? Primeira vista. E ela arranja um emprego no centro lá pros imigrantes. De adaptação de imigrantes, né? É o Jonas Hogley, que é o filho dela, né? E ele tem uma química muito boa com o Johnny. É porque o que acontece? O Johnny, ele nunca casou, nunca teve filhos. Aí a melhor coisa pra um cara que nunca quis ter filhos é achar uma namorada, um amigo, ou uma amiga que tem um amigo um pouco mais... Que tem um filho um pouco mais velho. Que é o caso do Jonas. Daí o Jonas, ele gosta muito do Johnny. É. E outra coisa que não é nenhum spoiler, o pai biológico, Jonas, é um bostão. Então, o avô tá muito velho. Então ele se apega muito mais pra uma questão de modelo masculino. Ah, inclusive... É, sim. Ah, não é spoiler também, porque a Sigrid, ela é divorciada do pai do Jonas. Sim, o pai do Jonas é um lixo, um idiota, sabe? Não é um lixo de vagabundo, mas é um idiota, assim... É um babaca. Não é um exemplo... É um babaca. Não é um exemplo masculino que o garoto possa se apegar, né? Uma coisa que eu imagino que aconteceu, o motivo que a Sigrid, Jonas e o pai dela estavam no trem... Provavelmente ela tava voltando do divórcio. Ou ela tinha levado o Jonas pra... Eles moravam em Oslo e ela voltou por questões econômicas a morar com o pai, porque ela não tava conseguindo emprego em Oslo. Ela foi morar com o pai. Oslo é uma cidade muito cara de se viver. Uhum. O Jan Johansen. Ah, eu odeio esse cara. Funcionário público responsável, né, pela adaptação dos imigrantes em Lillehammer. A nave. E é funcionário da nave. Administração de trabalho e bem-estar. Mas em norueguês, Nier Arbedis Og Velferstetten. Ou seja, é um órgão diretamente... É a Previdência Social, vamos colocar assim. É a Previdência Social da Noruega, que ela é subordinada, né, ao Ministério do Bem-Estar Social. É o órgão do governo com mais funcionários. Ou seja, eles não têm tantos filtros assim para entrar um funcionário, né? E ele é... É desagradável, ele gosta de ficar fazendo piada racista, achando que tá sendo engraçado. Achando que tá sendo integrador, inclusive. Ele depende do emprego pra socializar. Ninguém quer conviver com ele, quer ser amigo dele, justamente porque ele é um cara desagradável. Ele é um tarado, mas ele é um tarado sujo. Aqueles caras que você não quer que sua filha chegue perto. É, ele é engraçado. E você, se você ver a transformação do ator, eu vi ontem uma foto do ator, o cara, sabe, é mó limpinho, sabe? E a transformação dele pra virar o Ian, cara, é enorme. É um ótimo ator, vou te falar. É um ótimo ator. Pra se tornar detestável do jeito que ele é um trabalho bem grande. É muito fácil a gente se identificar com personagens que... personagens bons, ou personagens meio a meio. Então tem que ter muita força pra ganhar o desapego do... Esse cara fez um excelente trabalho fazendo o Ian. Sim, sim. Mas, sério, eu nem lembro que falas ele falava, porque depois do primeiro episódio, ele começava a falar, eu fazia um... Ah, até não aguentava a risada dele falando. Até a risada dele é asquerosa. É, a risada dele é assim, ó. Isso é uma coisa meio fuinha, né? Parece uma fuinha rindo. Tá. Ele é a primeira inimizade do Johnny, não é... Não é... Não é à toa. Não é à toa, e também ele não é vilão, ele é só um cara chato. É, um empecilho, é aquela pessoa que tá ali pra tornar o seu dia mais difícil, seja quem quer que seja. Sabe aquelas pessoas que são muito guiadas por moral de revista? O Ian é assim, sabe? Aquela camada de moral que no primeiro espetada ela se desfaz. É, na segunda temporada, que a gente não vai falar, a gente vê como ele realmente pensa dos relacionamentos que ele tem. É, exatamente. A Layla. Ah, eu gosto dela. Dela eu gosto. É a chefe de polícia de Lillehammer. É a primeira vizinha do Johnny. Isso contraria muito ele, faz ele ligar pro FBI reclamando disso, né? Ele pelo uniforme dela, ele pensa que ela é dos Correios. Ah, isso aí não é spoiler porque tem no trailer da série. É, tem no trailer. Ela é chefe de polícia. É bem simpática, dedicada ao trabalho. Ótima cozinheira. E dá pra ver que ela, na primeira temporada, ela tá lá pra mostrar como crítica do sistema que a polícia é administrada em Lillehammer, que eu posso imaginar que pode ser mais ou menos como a polícia é administrada na Noruega. É aquela coisa de conhecer o cidadão, nunca desconfiar. Ou seja, é aquele país que chegou ao seu ponto máximo de democracia. E mas a democracia não é nem começa isso. A dar sinais de falha. É, mas o chefe dela, o comissário de polícia, uma coisa que eu vejo é que ele não gosta de se incomodar. Porque a gente vê, eles lidam com jovens que fazem pichação, eles lidam com gangues. Porque aparece até no segundo episódio ela lidando com um problema de documentação, e o advogado lá do Meliante, ou da Meliante, se não vou dizer, ele é até conhecido como advogado criminal. Então a polícia faz o trabalho? Faz. Só que o sistema, que pelo menos o chefe dela comanda, ela é muito crítica. Porque... O chefe dela, que é o Arve, né? Não confundir com Arne. É, ele tá mais interessado em ficar amigo do ministro da Justiça. Porque ele tem aspirações políticas, né? O chefe da Layla. Então ele tá meio que cagando e andando, vamos colocar assim. Aí, além disso, nunca acontece nada em Lillehammer, né? Não é nada. Até o Johnny chegar, né? O Geir, o Elvis da cidade, né? O Geir Tvedt. É, ele é jovem. Ele é parceiro da Layla. Ele é muito fã de música americana, principalmente do Elvis. É um artista fracassado. O que ele faz? Ele faz covers do Elvis. Ele tem uma ligeira dose de paranoia, né? Porque o que acontece? Não acontece nada em Lillehammer. Ele tá... Claramente, ele tá no trabalho da polícia porque ele quer animação na vida dele. Sim, sim. Aí tá não... ali porque ele quer um pouco de... né? Que a vida seja sacudida por qualquer coisa. Até tem uma piada na série que fazia um... que entra em contato com a viatura dele e da Layla. Ele todo animado, tipo... Oh, finalmente aconteceu alguma coisa nessa cidade. O Arne, né? Sem... não tem... Não, uma coisa nenhum, que a gente, nenhum... esquece, uma coisa que a gente esqueceu de falar do Geir é que ele é um tanto xenófobo racista. Um tanto. Sim, ele tem uma dose. Mas é mais por causa da paranoia dele. Não é nem nada contra aquelas pessoas imigrantes. É mais uma paranoia que ele tem e tal, que é explicada mais pra frente, né? O Arne, como tu disse. O Arne, ele não tem sobrenome na série, ou não é mostrado. Ele é membro da gangue de motoqueiros, né? De Lilyhammer. O principal problema da polícia de Lilyhammer. O único, né? É o primeiro capanga peso pesado do Johnny, né? E ele é muito bobo, meio burro, ele é meio literal nas coisas que ele entende, né? É, pelo que deixou entender na segunda, terceira temporada, não lembro qual, é que ele tem uns pontos de QI a menos. Então, ele seria uma criança com necessidades... Ele foi uma criança com necessidades especiais. Sim, só que ele é extremamente leal, forte e gosta de crianças, né? Ele até assiste nos programas infantis, né? Sim, assiste programa de fantoche e tal. Ele dá bastante medo, mas ele é um bicho de pelúcia. É, verdade. Roy Finger Ass. É o líder da gangue de motoqueiros. Ele é contrabando. Ele contrabandeia bebidas e é mecânico, tanto que... É, pra lavar dinheiro, ele disse que o dinheiro ganho do contrabando de bebidas vem de uma loja de tatuagens e piercings e da oficina dele. Uhum, ele é o primeiro sócio. Ele é o primeiro sócio do Johnny. E o principal quebra-galho. Exatamente. É, ele é o porque, até porque é pelo jeito dele como mecânico, né? O Julius Bock, que é o advogado da cidade, bem-sucedido, advogado do Roy. Empresário. Hipocondríaco, de família complicada, né? Os filhos sempre dando problemas a ele. Ele é ele é mentalmente estável, porque ele chora com facilidade também. É, aquele cara, aquele homem... Não, aquele homem moderno, que é muito sensível até demais. Não é que ele é nada com a sexualidade dele, mas é aquele cara que é sensibilizado demais, sabe? Aquele cara que é... Aquela pessoa. Porque mulher também. Eu conheço meninas que choram porque quebraram uma unha. É sério, tipo, quando eu tava no meu segundo grau, a gente tava jogando vôlei, aí uma menina defendeu e soltou um grito. Deu, o que foi? Se machucou o pulso? Daí, não, eu quebrei minha unha. Daí, começou a lacrimejar. Deu, pô, mas o que tem? É só uma unha. Daí... Não, é, agora ficou feio, vou ter que cortar tudo pra ficar igual. Agora ela é apenas uma unha, né? Vai ver que era uma obra de arte, a Capela Sistina pintada na unha. Não, foi estranho, porque tipo, eu fiquei com uma cara de boba, porque eu não entendia. Desde criança eu não fui muito feminina. Tipo, tem certas coisas... Não, eu não tô dizendo que eu também sou muito macho. Pelo contrário, mas eu nunca, tipo... Tem coisas que eu não faço porque levo muito tempo. E eu, como eu sempre fiz muito esporte, eu fazia natação quando era criança... Eu fiz dança, eu jogava handball, eu jogava vôlei. Uhum. Eu não tinha como deixar a unha comprida. E pintar, como eu fazia natação, não de nada adiantava, porque saía tinta no cloro da piscina. Gente, por favor, a feminilidade de uma mulher não está num pedaço de quitina. É. De queratina, então... desculpa, quitina, se você fosse um besouro de queratina. Até hoje eu não entendo por que deixar aquelas unhas enormes, etc. Só atrapalha. Como é que você digita no computador com uma unha de 2 centímetros? Pois é. Além disso, né? Agora, o núcleo americano, né? Que é o Aldo DeLucci. É o chefe da família DeLucci, o novo chefe. É. E esse parceiro do Johnny foi o cara que traiu. E ele manda. Quando ele descobre por puro acaso mesmo, onde o Johnny tá, ele manda dois dos capangas dele pra matar, dois membros da família. Acabar com o traidor, né? O Jerry DeLucci é o sobrinho do Aldo, muito irritadiço, cabeça quente, cai na porrada por qualquer motivo, homofóbico. Ele cai na porrada principalmente se for alguma coisa relacionada com a sexualidade dele. Isso, ele tem um problema se chamarem ele de gay, alguma coisa assim. A gente não vai falar por quê, mas deixa entendido no último episódio de por que ele fica tão ofendido. Uhum. O Robert Grazzo, outro hitman, né, da família DeLucci, mais velho, mais metódico, mais sensato, e ele tem uma simpatia pelo Johnny, né? Ele é amigo de longa data do Johnny. Eles são da mesma geração de mafiosos. Sim. Ele é uma old fashion, né? Old school, né? É, aquele pessoal que começou a carreira dele assim, lá com os 18 anos pela década de 70. Uhum. E que agora chegamos nos anos de 2000. De 2000 a primeira. Eles começaram a ficar deslocados. Uhum. E algumas curiosidades da série, né? É, não é muito grande esse episódio, porque justamente a gente não quer dar spoiler. Dei um desconto, estamos voltando de férias e estamos com muito calor. Não, não, a verdade é o seguinte, que a gente pudesse, a gente ficava aqui, fazia que nem o programa de Vikings, comentava cada um dos episódios, mas não tem como. A gente sabe também que é uma série que é pouco assistida, não porque é ruim, mas porque só, ela só tem na Netflix, então poucos de vocês assistiram. Eu tenho certeza que existem modos menos escusos. Ou mais escusos. Que envolve o uso de YAR pra conseguir ele. Uhum. Mas vale a pena assistir. Vale bem a pena assistir. Então, pra ter noção, uma das spoiler, né? Tanto que uma das primeiras coisas que o Marcos fez, antes da gente ir pras curiosidades, aqui ó, curiosidade, ContraCast. Na primeira reunião criativa do ContraCast, quando a gente tava tentando decidir qual ia ser o primeiro programa, que acabou sendo da família Stark de Game of Thrones. Uhum. A primeira coisa que o Marcos disse foi: pra séries, a gente vai ter que fazer um sobre Lillehammer, então vocês vão pegar e vão assistir. Isso, está prometido desde o início do ContraCast. Foi lá por abril do ano passado? Foi. Então, foi curiosidade. Também. Então, curiosidade número um. Esse ContraCast foi um dos primeiros planos que nós fizemos. É. Quilos e quilos de referência de Sopranos, Poderoso Chefão, Goodfellas, né, Os Bons Companheiros e vários outros filmes e séries de gangsters. Acho que no Sopranos e Goodfellas, Bons Companheiros, uhum, tá mais nas falas. É. Poderoso Chefão tá nas cenas. Exatamente. De como as cenas são construídas. Ui, eu só vou comentar agora, eu vou comentar no próximo programa, o início da segunda temporada é puro Poderoso Chefão. Sem dúvida, sem dúvida. Os 5 primeiros minutos você se sente deslocado no filme do Poderoso Chefão. Exatamente. É, as bandas que tocam no Flamingo, né, que é o bar do Johnny, são as mesmas que abrem os shows da banda que o Steven Van Zandt, né, que a E Street Band faz parte. A banda do Steven, ela também abre pro Bruce Springsteen. Então eles são amigos pessoais, né, o Steven Van Zandt e o Bruce Springsteen. Então sempre tem bandas que existem de fato no cenário underground americano. São muito boas as bandas. Muito boas, são muito legais. A próxima coisa que eu vou fazer é catar a trilha sonora do Lillehammer. É muito boa. E a série em si é uma sátira muito crítica ao sistema público norueguês, o sistema de imigração, aponta muito fortemente o racismo, a xenofobia, os estereótipos, né? Sátira, gente, sátira com a crítica não é que nem aquele filme O Ditador. Uhum. Que mostra os absurdos, mostra tudo como se fosse uma piada. Eles fazem piada, claro que fazem, mas eles fazem piada mostrando os absurdos. Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem uns imigrantes que são de um país árabe. E, como comentado, o Geir, ele começa a ter uma cisma com eles porque ele foi mal atendido. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, o Johnny se refere a um deles, chama: "Ei, Osama, vira pra cá, não sei o quê." Ou seja, vamos lembrar que é uma série até leve, tá? Não é uma série de drama. Então, ela é uma série cômica e caricatural. Não vai ser que nem Sopranos, que vai mostrar o cara levando tiro, vai mostrar o cara apanhando. Ela tem seus momentos densos, mas em si é uma série de comédia até com humor negro. Eu lembrei agora. Lembra do penúltimo episódio que ele fica com Jonas durante uns 2 dias? Sim, calma. Eu não vou falar nada. Mas, tipo, o que ele e Jonas fazem juntos numa certa comemoração é uma sátira enorme, pura crítica. Exatamente. Fechamos, né? Mas eu acho que a melhor parte dessa cena é que todo mundo ficou horrorizado. Sem dúvida. Fechamos, senão a gente vai acabar dando spoiler aqui, né? Fechamos. Fechamos. Com isso a gente pede a conta e vocês sigam com suas vidas e feliz 2015.